eu ando um pouco tenso. Penso que é porque me assustei. O teu amor tomou conta de tudo em mim. Te juro, é sério, eu não me preparei. Você foi me envolvendo e tendo mais espaço. Eu fui te recebendo e vendo que fugi. Durante muito tempo tinha um sentimento assim, que me envolvesse e me tornasse livre enfim. Desculpe se eu ainda falo. Mas não duvide nunca da firmeza da natureza do nosso amor. Desculpe se eu ainda falo pouco de mim, de tudo que eu fui e sou. Mas não duvide nunca da firmeza da natureza do nosso amor. Nosso amor. Da firmeza.